Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Bem-vindos ao seu papo de bar semanal, onde você encontra tudo de errado e em chamas. Junto comigo está ele, o mendigo profissional do On Fire, o cara que ouve Metallica, mas esse heavy metal é alumínio, Ramon. Muito obrigado, boa tarde. O heavy metal alumínio, mas não deixa de ser um tipo de metal. É, mas é um metal meio... Mas se você bater fogo, ele se torna tóxico. Mais um conhecimento inútil no On Fire. E também está aqui a loira que tem sonhos pequenos como seus seios, Ana Kuntz. Que ofensa, Gabriel! Cara, a gente chamou de burra, a gente chamou de prostituta, mas aí falta os teus peitos, você fica ofendida. Faz tempo que eu não te ofendia no Bruno Farta. Pois é, ele falou logo dos meus peitos. Isso é muito ruim. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Hoje estamos aqui novamente para alegrar os nossos ouvintes, né? Para estragar um pouco os seus ouvidos. E vamos passar para o momento de desabizar da semana? Depois dessa entrada maravilhosa que ofendi Ana, como sempre. A gente tem alguma outra... Não tem outra opção, né? Outra vai opção. É que assim, geralmente a gente tem convidado, tem mais participantes, né? Mas hoje tem só nós mesmo, né? Hoje é tristeza. Pra ver o estado que o programa chegou, a gente chegou ao fundo do poço. Hoje é solidão pura. Hoje sim, põe uma música de corno já. Já pode começar com a trilha do programa, Dérica. Puta que... A abertura é boa, vamos. Tudo bem. O título da notícia bizarra da semana é... Livro é devolvido à biblioteca pública após 78 anos e 10 meses. Parece eu na faculdade. Exatamente. Parece a minha dívida com a biblioteca, que já está no seu terceiro ano, devendo 2 pila. Eu deixei 2 meses devendo 7. Meu Deus. Eu te contei, né? Eu acho. Caso ocorreu no estado americano de Massachusetts. Massachusetts? Massachusetts. Como é que é o meu nome? Como é que é o meu nome? Não vou falar. Não, fala aí. Fala. Massachusetts. Cara, ela falou melhor que tu, velho. Massachusetts. Um homem devolveu a uma biblioteca pública do estado americano de Massachusetts um livro que tinha sido emprestado havia 78 anos. Qual é o nome do estado mesmo? Massachusetts. A biblioteca de... Ah, meu Deus. Adelborough. Não, lembra. Marlboro. Adelborough. Disse que o livro... Ai, meu Deus. Mais um. The Young Lady at Round. De Jess Harden. Foi devolvido nesta semana. Inabilidade de falar inglês. Bem depois da data marcada para devolução, 21 de novembro de 38. Antes da Segunda Guerra Mundial. Amy Hellingham. Biblioteca, disse que um homem estava limpando o porão na casa de um amigo quando achou o livro. Ele achou que a biblioteca iria querer exemplar de volta. Ela afirmou que, infelizmente, o livro não está em condições de voltar às prateleiras. Ela também imagina. 70 anos enfiado dentro de uma privada? É, tranquilão. Caraca. Vamos olhar. No Machachuchas. Peraí, tem comentários. Vou pegar um hoje e esperar bater o recorde. É só esperar. Não, eu tenho um recorde já com relação a isso. Quando eu saí do ensino médio, eu peguei um Dostoiévski da biblioteca da escola, até hoje não devolvi. Ó, tem um cara aqui que ele fez o cálculo, ó. Cotando a multa por atraso... Contando, né, amigo? A multa por atraso, a biblioteca daquele que é de R$5 ao dia, caraca. O maninho deve mais de R$100 mil. Ou dólares, no caso, né? R$100 mil. Dá pra comprar um carro. Puta, num carro com R$100 mil. Vai tá carro. Enfim, vamos continuar então o programa. Ramon, fala. Qual é o tema hoje? total inabilidade de nossos... Por que, que o Ramon sempre inventa um nome novo, nossos, né? Queridos... Eu falei o nome dele pra ele bem fácil, bem prático. Ana, qual que é o tema, qual que é o tema do programa? Total inabilidade. A total inabilidade... Coisas vocês... que não temos habilidade para fazer. Total inabilidade vocês fazerem alguma coisa. Esse, meu hoje é o, Deus hoje do céu. É o programa... Não é difícil, não, Gabriel. Hoje é o programa que vai demonstrar a total falta de habilidade, a total incompetência de quem está aqui no momento. Tá bom, então. Vamos começar. Eu quero começar com a Ana. Você... Ai, meu Deus. Não, mentira, eu vou começar com o Ramon, que sempre começa com o Ramon, né? Já é um clássico, já é um clássico. Isso. Ramon, me fala. Diga você, uma coisa que você não tem habilidade nenhuma pra fazer. Futebol. Futebol. Sou péssimo jogador de futebol. Ah, eu identifico com essa aí também. Mas, pô, é que você corre aqui numa gazela, né? Eu gostei da definição. Por que eu corro aqui numa gazela? Não, porque com as perninhas correndo. Porque a minha perna é comprida pra caraca, bicho! É, você parece uma porra de um sabiá! As pernas fininhas. Parece uma gralha. Parece... Eu sou alto, cara. Fazer o quê? Parece um quero-quero com drogas, pô. É que o pau balançando, ele tá... É difícil, cara, nem desviar. Não, entendeu? Não tem pau. Ô, louco. Bom fim também. Mas, enfim. Mas me conta uma história sua de inabilidade futebolista. Cara, primeira vez que eu fiz um gol. Isso foi... Todos meus colegas eram goleador. Nossa senhora. Sim. Já aconteceu isso aí? Sim, eu já fiz gol. Duas vezes em toda a minha vida. E uma delas foi com o pessoal aqui da turma. A outra foi quando eu tava na quinta série. Caraca, ele tem um caderninho que tipo do Pedro Rocha, tá ligado? Anotaram assim, ó, 21/8/2008, né? Primeiro gol da carreira. Não, é que eu tenho de cabeça isso e, tipo... Sim, só dois é fácil contar. É, só dois é facílimo contar, né? Não é que nem o nosso querido colega Nicolas, né? Que... Não, mas o Nicolas é o Cristiano Ronaldo da faculdade. Cristiano, né? Ronaldo da faculdade. É diferente. É, eu sou algo parecido com os jogadores do Ibis. Eu acho que você não tem nível pra jogar no Ibis. Eu acho que eu tenho, cara. Não, mas enfim, conta a história. Não sei como aconteceu, foi dado eu bater pênalti, eu acertei. Até hoje eu acho que foi o goleiro que deixou eu entrar por dó. Não tinha goleiro, pena, né? Eu tava dormindo, tava fumando lá de fora. Imagina, eu era... Quinta série, eu era um gordinho, espinhento... Barbudo já? Não mudou muito, né? Não, cara, eu não tinha barba naquela época. Era um gordinho, sem barba, ferrado. Era famoso dedão. É, eu era uma criança fodida. Era uma criança que a gente não prefere imaginar. É, não era uma criança legal, não. Tá, não era, daí... Eu não era que nem o Nick. Tá, olha só, eu me relaciono com você nesse sentido da falta de habilidade futebolística, também são uma desgraça. Mas eu vou contar como momentos bons acontecem, tá ligado? Eu fui jogar bola, no primeiro semestre eu jogava bola com o pessoal da agronomia, inclusive um abraço pra vocês aí que me odeiam porque eu jogava muito mal. E... É sério, um dos caras falou um dia pra outra pessoa que se eu continuar jogando daquele jeito, um dia ele ia sair no soco comigo. Porque eu jogava muito mal. Eu nem concordava com o cara assim, que eu me jogava mal. É, por isso que você joga jornalismo hoje, já que todo mundo é ruim. Exatamente. Aí eu... Mas um dia, cara, eu fiz um gol que eu não acredito como é que eu fiz. Tipo, a bola tava dividindo, sei o quê, e de repente sobrou no meio de campo, eu saí correndo, uma bicuda na bola, ela tá no ângulo, tá ligado? Bah. Todo mundo ficou olhando, tipo, foi tu que fez isso? Aí eu... É! A felicidade, sim, eu fiz um gol! Ah, é! Já fiz valer meu tempo aqui, caralho. Só 15 jogos pra fazer um gol. Não, pra ter uma ideia, eu fico feliz quando eu quebro a perna de alguém jogando. Caraca. Gabriel pode explicar bem a minha conduta em campo. O Ramon jogando, ele é tipo um perigo pra saúde pública, tá ligado? Ele tem. Sabe quando que um jogo de futebol tem que ter sempre uma ambulância perto, assim, e tal? O Ramon é o motivo. Porque o Ramon jogando, ele é tipo uma arma de destruição em massa, assim. Ele vai matando sem dó. Ele vai chutando, se é perna, se é canela, se é cabeça, não tá nem aí. Ele vai metendo bico. Não, eu vou tá contar. Aí uma coisa pra mim nunca fazer com o Ramon. Jogar bola. E sexo. Isso, é, também. Ah, já me desqualificou. Puta que pariu, eu desisto. Só tava aqui pra isso. Eu tava aqui pra comer a Ana. Droga. Droga. Mas voltando ao assunto... Tinha que começar a música triste, né? A trilha da vida do Ramon. Tá, enfim. E você, Aninha, coisa que você não tem habilidade? Além de correr, andar, respirar, jogar bola. Também? É. É, parece que ninguém sabe jogar bola. É, eu fiz um gol, tipo, na minha vida inteira também. Gol, sério. E eu também não entendi como é que foi, porque tava jogando e tal, e aí, tipo, foi o treino sozinho, não tinha goleiro. Não, a menina jogou, tipo, a bola, o goleiro defendeu, né? E quando o goleiro chutou, eu peguei e fiz o gol. Ah, foi gol de barriga, famoso gol de barriga. Não, foi com o joelho. Ah, com o joelho? É. Muito bom, é. Gol de habilidade. É sobre outras inabilidades, né? Ó, uma inabilidade minha. Eu não sei desenhar direito. Por muito tempo eu tentei. Eu consigo... Ah, eu sei, pelo menos. Peraí, peraí, calma aí. Desculpa. Olha só. Você copia. Isso eu também faço. Copiar, tipo, olhar o desenho e reproduzir, eu consigo. Agora, eu não consigo desenhar da mente. Tipo, ah, eu quero desenhar um casal de mãos dadas. Eu não consigo desenhar direito. Desenho das pessoas palito. Não, isso eu também sei. Não, não, não. Eu já passei desse nível de pessoa palito. Tipo, eu desenho uma pessoa, mas ela fica do meu torto, tá ligado? Saber tirar... Desenhar um ornitorrinco e uma... Não, saber tirar de cabeça eu também sei. Porque ele é pica, entendeu? Ele sabe fazer as coisas. Nossa. Né? Eu também sei. Pelo menos isso eu posso dizer que eu sei fazer. Eu posso... Você consegue cozinhar e desenhar, o máximo também. Cozinhar não, porque, olha, eu passei alguns dias na casa do Ramon, uma coisa que ele comeu foi bolacha com sal. É que era a única coisa que tinha, tava sem gás em casa. Agora, se quiser lá em casa, tem gás, tem comida. É, tá marcado, então. Tá marcado, então. Enfim. Só traz umas carnes lá que... Oi. Só leva a comida pra você. Vou levar a Ana. Ah, umas carnes. Offensive. Não dá, não dá. Tô namorando. Levou as carnes. De novo? De novo? Meu Deus. De novo. Já é a terceira vez vai acabar nesse quando? Ano. Hã? Vai acabar quando? Quando? Quando é que tá planejado o fim do... Ah, sim, não tá planejado ainda, mas a gente pode pensar, né? Tá perdendo novembro, então. Até novembro, mais ou menos. Vamos fazer um bolão no fim do namoro da Ana. Aí. Eu aposto em novembro. Gabriel aposta novembro, eu aposto no fim de outubro. Fim de outubro? Não, eu acho que vai um pouquinho mais pra frente. Janeiro, talvez. Eu acho que... Não, não. Eu acho que não dura até as férias. Porque nas férias ela vai querer, né, curtir. Uhum. Não. Qual que é? Ó. Nossa, nossa. Não, acho que não. Não, novembro. É só até a gente falar outra merda dela aqui, daí o cara vai ouvir. O pior cara, é que não foi por causa disso. Eu já falei. Ele ouviu, ele falou, beleza, eu morri e tal, mas foi por outro motivo. Foi por uma coisa pior do que isso. Sexo de má qualidade. Não deixa isso. Ô, louco! Não transa direito! Quer falar o nome do sujeito aí pra ninguém nunca mais sofrer? Não sei, mas se ele estiver ouvindo, ele vai saber porque é, porque ele é papo. Você ouviu, né, João Carlos? É, João Carlos, você é broxa. É, todo mundo sabe, ela falou nos bastidores do programa que você é um baita de um broxa. Não, começa com o Ed. Você é um merda, pau pequeno, broxa. Pau pequeno, é uma tristeza. Menor que o Mindinho, você é um desgraçado. O pior, não, aqui, pior de não ter pau pequeno é não saber fazer ainda o bagulho. Ah, não, não. Muito mais. Bem como diz uma lendária frase, o pau pode ser pequeno, tem que ser brincalhão, né? É, tipo, mas nem isso. Eu tava pesado. Falando em inabilidade, eu tava vendo uma reportagem... Não, direito, não, cala né? a boca. Teu pau pequeno. Não, escuta. Eu tava vendo uma reportagem sobre homens com micropênis. E daí, tipo, as mulheres contando relatos de quando pegaram homens com micropênis. E daí uma delas tipo, falando assim, cara, a pior coisa foi que, tudo bem, ele tinha, quase não tinha pau, tudo bem. Aí eu tava, vou ser generosa com o cara, né? Agora, ele nem quis botar a boca em mim. De, tipo... O cara, ele não reconhecia que tinha um problema, uma, tá ligado? Uma chupadinha. Não, isso, ó. Independente do tamanho do pau, o cara tem que fazer essas coisas. Beijar o gramado, né? É, mas nessa situação, acho que é ainda mais necessário. E ele não fazia, tá ligado? Tentar, pelo menos, satisfazer a mulher, né? Ou seja, se você tem micropênis, capricha no oral. Enfim, vamos... Aprenda a fazer oral do seis. Voltando ao programa. Chupe bem. Ramon, fala aí mais uma inabilidade sua. Inabilidade minha... Isso é um oral. Isso ele não sabe fazer direito. Não, isso eu sei fazer. Oi. Se quiser, eu posso até mostrar pra ti. Não, valeu. Meu Deus, o Daniel entrou aqui. Meu Deus tá, do céu. Tá, Meu Deus. Vamos fingir que são programas. Pode rodar o subiu, pode rodar o subiu. Continua, Ramon, ainda habilidade sua. Ah, agora não me lembro. Só porque esqueceu, a Daniel tá no estúdio, né? Esqueceu. É, finge que eu sou alguma coisa que presta agora. Ó, nossos ouvintes não estão... Tá, tem uma live, você tá rolando, tá vendo? Tem um filmado nesse do momento. Ai, tá. Para quem tá ouvindo posteriormente, defina a Daniela, Ramon. Daniela, fisicamente ou... Fisicamente. Tá, morena, 1,70m. Tem 1,70m? Tem. Tomás. Ah, sei lá, parece que tá usando salto, ficando na minha altura. Ou talvez porque eu sou baixinho demais, eu não sei. É que você é bem baixinho mesmo, mas... Infelizmente sou baixinho. Tá, continue. Pele quase cor de cuia, quase moreno, quase bugra. É, passa por cota? Não passa por cota. Não depende passa. Da boa vontade, né, do avaliador. Depende da boa vontade do que você fizer com o avaliador. Se passar uma base, assim, talvez... É. Não dá pra... O resto vocês, senhores, procurem Daniela Vargas no Facebook e descubram. Justo. Enfim, Ana, mais uma inabilidade sua. Desenhar também. Tava tudo... Fala coisa que eu já falei. Mas eu não sei fazer o que se eu não sei desenhar, Gabriel. Tu que pensou Mas fala outra coisa. Sei lá, eu não sei. É muito fazer maior. Bolo, não sei fazer bolo. Mas eu sei fazer bolo. Não, não sei fazer bolo, velho. Eu sei fazer bolo. Eu já tentei, cozinhar. Não deu certo, ficou uma bosta. Ó, uma inabilidade minha. Eu sei cozinhar muito bem, mas eu não tenho muita mão pra doces. Meus doces eu sei, não ficam doce muito fica bom. Melhor do que eu, por salgado. Exemplo, não consigo fazer arroz direito. Como arroz, assim? Arroz, mano. Arroz é a coisa mais fácil do universo. Cara, mas o meu... Falando o cara que queima o arroz, eu deixo ele pra frente. Aonde eu queimei arroz? Tu queima a rosca, todo mundo sabe. Ah, não, mano, aí é outra coisa. Aí é... Não, mas é tipo, o arroz ele não queima. Isso pelo menos eu não consigo fazer. Eu conheci uma pessoa que queimava água. Como é possível? É muita inabilidade na cozinha, tá ligado? Não, por falar uma história engraçada de cozinha, uma vez eu tava fazendo miojo, né? Preparei, vou fazer um miojo. Aí... Já começa errado fazendo miojo, né? É que aquele dia só tinha miojo em casa. Vamos meter um miojão. Tá errado. Aí abri, botei o miojo, acendi o fogão. Uns 10, 5 minutos, pensei, vou ver como é que tá o miojo. Olhei, tava desligado o fogo do fogão, o gás aberto. Acabou o gás. Abri o miojo, cheirei o tempero, bebi água fervendo. Comi o miojo puro. Miojo hardcore. Mas eu tenho uma inabilidade incrível pra fazer arroz, cara. Eu não consigo acertar o ponto. Assim, uma outra inabilidade minha. Eu sou uma pessoa completamente inapta. A ser humilde. A ser humilde. Não, sacanagem. Eu sou uma pessoa completamente inapta a escrever um texto com a mesma letra. Tipo, eu me esforço pra começar o texto com a letra bonitinha, devagarzinho, escrevendo tudo redondinho. No final... Parece que é a pessoa com o mal de Parkinson que tá escrevendo. Você tem uma outra coisa sem inapto. Eu não consigo escrever direito em cursiva. Você? Uhum. Que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei agora. Meu Deus, cara, vocês não têm criatividade nenhuma? Mas eu é verdade. Eu não sei fazer conta, pronto. Mas se é burra, todo mundo no programa já sabia. Não, mas não é ser burra. A Ana não sabe fazer contas, é diferente. Tá, mas isso é parte da... Não que no resto ela também não seja idiota. Mas falando do ponto matemática, a Ana não consegue dividir 2 por 2, tá ligado? Eu sei fazer algumas contas. Sabe. Tá. Mas 2 mais 2. Mas eu sempre tive dificuldades. Para com isso. 2 mais 2. Matemática sempre 5. Sempre foi meu... Acertou, desgraça. Miserável. Mas eu sempre tive dificuldade de matemática. Foi sempre o meu ponto fraco, assim. Mas vale tu ver como estar cursando jornalismo tá me fazendo mal. Esse dia eu tava jogando o Nauê. Nosso querido amigo Nauê, né, estava praticando suas artes futebolísticas quando nós falamos, alguém falou assim, dá uma dividida, porque tá jogando junto com o Renan, tá dando problema no som aqui, né, amigão? Mas depois eu conto a história. Tá bom? Enfim, voltando. Eu não estava tão habilidade futebolísticas, e pra vocês verem como minha habilidade é matemática, essa jornalista tá ficando uma merda, né? Ele estava jogando bola e tal, e alguém falou assim, dá uma dividida. E eu gritei bem alto, 2 mais 2! Eu queria falar 2 dividido por 2. Passei uma piada com dividida, mas eu errei a conta. Olha, o programa de ontem não tava muito bom, da semana passada, mas esse acho que vai ser pior. Esse tá caprichado, né? É o que dá, né, gente? A gente tá indo... Eu gosto que a técnica me mandou um bilhetinho aqui, ó. Cuida piadas com doenças, dá problemas. O problema já tá em quem tem a doença, né? Eita! Vamos ser demitidos, pessoal. É hoje. Vai embora. Muito bem, continue, Ana, uma inabilidade sua. Além de viver. É uma falta de habilidade terrível, né? É, esse pessoal que nasceu em 2000. Geração 2000. Geração 2000 é foda, man. Pois é. Eu concordo, deve ser um problema da geração mesmo. Vocês são uns fodidos. Ou da sua gestação. Né? Não fala, tô ofendendo a minha mãe também. Na verdade, a gente tá te ofendendo, não tua mãe. Você, Ramon, outra inabilidade sua. Inabilidade minha? Caralho, a inabilidade, pô. Eu não costumo ficar... Falar baixo é uma coisa que... Vamos falar dos outros aqui, ó. Fala do Ramon. Ramon é uma coisa que ele não consegue fazer, é falar baixo. O Ramon, ele nasceu sem controle de volume. Porque assim, ó, eu sou pessoa que fala alto. Sim, eu também. Mas eu tento me controlar. O Ramon, ele nem tenta. Ele só deixa, vai, ele vai. Fala baixo, mano. E é legal que ele fica andando com o Samuel. Quê? E o Samuel... Baixo! O Samuel fica pistola, porque o Samuel tá com dor de cabeça. Fala, Ramon, mas... O essa mão. Meu irmão, cala a boca. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Mandou o seu Ramon, baixa o volume, não sei o quê. Tá, então vamos ficar falando mal dos outros, então vamos falar da total inabilidade. Cada um falar a total que inabilidade do Gabriel de ser humilde. Por que isso, bicho? Porque é incrível que... Porque né, você não é humilde, Gabriel. Qualquer coisa, o cara fala, ah, eu fiz isso, Gabriel. Ah, eu fiz aquilo, sou mais foda. Mentira, verdade, pô. Me dá um exemplo disso aí. Cara, o tempo todo daí aparece, ah, eu tenho tal fone de ouvido. Baixa o volume. Ah, vai tomando suco. Ah, eu tenho tal fone de ouvido, aquele... Ah, não, porque eu tenho aquele fone... Vou comprar aquele fone de ouvido AKG enorme. Tem a sensação do caralho. Mas, ah, Gabriel, verdade, bicho. Gabriel, admite. Não, mas não precisa ficar se tirando. Se a gente falar que tirou 8,5 na prova, tu vai falar, eu tirei 9. Mas eu tirei 9. Mas então fica se gafando, caralho! Foca, filha da puta! Mas não é se gafando. O problema é que eu acho que só todo mundo que fala alguma coisa legal é porque tá se gafando, né? Tipo, todo mundo comentando, ah, eu tirei 7,5, eu tirei 8. O cara fala, ah, eu tirei 9. Não é tá se gafando, ele tá se mente constando a nota dele. Não é falando, nossa, galera, olha só, eu tirei 9, seus lixos. Sim, mas daí o cara vai mas falar... Mas é que você exemplo, faz isso, Gabriel! Você é que daí, por exemplo, o cara vai falar, por exemplo, tecnologia contigo. Ah, porque eu tenho isso, eu tenho mais, eu sou foda! Tipo, você tô faz isso, Gabriel. Você não é uma pessoa humilde. Você humildade, não é... Isso. É legal, mas tu não é um... Não, estão exagerando. Estão exagerando demais. Não estamos. Você não, não é uma pessoa humilde, admite isso. Como não, eu sou uma pessoa não, humilde? Não, não, não. Tá, vamos salvar um pouco, Gabriel. Não muito humilde. Tá, tá, ok. Não é uma pessoa que doa dinheiro, por exemplo. Tá, mas daí é assim. Não, idiota. Na verdade, ele extorque gente. É, mas fazer extorsão é uma habilidade, né, cara? Não tem nada a ver com humildade isso. Ele tem falta de caráter mesmo. Ah, no teu caso, né? É, no teu caso, perfeito. Uma inabilidade da Ana. Participar das aulas. É, exatamente. Nunca tá nas aulas. Ela deve ter o terceiro ou quarto pior índice de presença dessa faculdade, assim, eu acho. O primeiro é do Naui. Tu já rodou em redação jornalística nesse semestre, pode falar. Acho que sim. Ó, o primeiro nível de... O nível máximo de falta do Naui. Que no momento está... É, ele é o campeão, ele é o campeão. Eu vou revelar a posição... Ô, Augusto, posso revelar a posição do Naui no momento? Papai e mamãe. Está agora no Mato Grosso tomando banho nas águas do Rio Doce. Nossa. Mas ainda? Ainda? Ainda, não saiu do Mato Grosso. Ele está conhecendo a Suzy. Fala aí, Suzy! Mas enfim, olha só, Ana, me explica assim, o que que te leva a não ir nas aulas? Falta vontade. Tá, mas eu tenho uma pergunta pra ti. Eita. Você entrou na faculdade... Universidade Federal de Santa Maria, você tá com a vaga de como eu podia ser qualquer outra pessoa. Pegando dinheiro do nosso imposto. Ganhando dinheiro do meu, do imposto. Mamando dele, nas do tetas meu, do governo. Mamando nas tetas governamentais. Rentista miserável. E você ainda não quer ir nas aulas porque não tem vontade. Cara, eu não tenho vontade, mas eu levanto porque eu tô pagando essa tiosca. O Gabriel tá pagando, o Augusto tá pagando, o técnico tá pagando, mas a minha mãe tá pagando. Eu poderia estar em primeiro, mas eu tô lá em quarto, quinto. Sim, mas não, isso não é orgulho. É, você, tipo... Assim, ó, existe não, um grande mas... cocô e você é o cocôzinho do lado, tá ligado? Você continua o... sendo um pedaço de bosta. É. Tá, mas então... Foi tá. Pesado essa aí agora, foi terrível. Não, mas é verdade, o que eu posso não falar? Não é verdade, eu venho gente... na aula, eu participo, eu entrego os trabalhos. A gente praticamente te falou que o Ramon é um imbecil, que a Ana é uma preguiçosa e que eu sou um filho da puta. Foi mais ou menos isso aí que a gente falou nos últimos anos. Acho que agora pode acabar o programa. Agora a gente pode falar então, dos outros que não estão no programa. E assim, assim termina o On Fire, galera? É tipo isso, sabe? Nunca mais teremos um episódio, acabou a amizade hoje? Não, ainda tem outros pra falar. Quem? Egenara, Wagner. A Egenara, a inabilidade dela é não falar top a cada 2 segundos. Top. Não, porque esse programa... Não, porque o On Fire é top, é top. Meu Deus, o On Fire é muito top, top, cara. É tudo topzera. Topzera. Topper. É top, top, top. Topster. Top, top, top, top. Atenção para o top. 5 segundos. Top. Top. Cara. Ai, mas, e o a Wagner? Gente se odeia, mas a gente se ama. O Wagner, a inabilidade dele é... Eu não conheço o Wagner direito. A inabilidade dele é gostar da Anitta, ligado? Ele, ou seja, ele não tem, ele não tem bom gosto. Se eu falar que a inabilidade dele é ser homem, eu tô insultando ele. Nossa, nossa, pegou pesado. Se bem que ele, né? Tá, talvez a inabilidade dele seja ser hétero. Seja ser hétero. Ele é? Não, ele é... Ele é gay, ele não é? Ele é bicho, que é. Sei lá, ele... Sei lá, é alguma coisa. Não, ele gosta não... de meninas e meninas. Então, ele é bi? Provavelmente. Não, foi uma citação de Renato Russo. Não é meu problema. É que você é burra, como a gente falou, você não entendeu a referência. Não, eu entendi, mas... Eu não tenho culpa. Pô, tu podia botar a música nova da trilha já, né? Mas tá brigando com todo mundo, tá. Se fiar da puta ali de ser... Antes de ser um fiar da puta, tá brigando com todo mundo agora. Cara... Eu não estou muito magoado que você falou que eu não sou humilde, velho. Estou very, very pistola. Porque eu não concordo com essa afirmação, acho que eu sou uma pessoa humilde, sim. Grandes merda, você. Grandes é. Bosta. Você também não é concordo humilde. Que eu fico falando alto. Na verdade, eu concordo. Mas eu só tenho que aceitar, pô. Que você que viu, né, Brasil? Vocês têm que aceitar, gente. Eu aceitei, eu sou uma preguiçosa. Ele fala que ela é preguiçosa, burra pra cacete. O que eu posso fazer? Ah, gente, aceita! Mas é que dos que estão aqui, o mais fácil de resolver é o meu, né? Que é só ser mais humilde. É. Você precisa tomar uma cocaína. Ou ir pro supletivo. E ele precisa... Trágico. E ele precisa, né? Diminuir o volume. Talvez tomar um soco na boca resolva. Ou tentar se controlar. O que não vai acontecer porque Ramon é Ramon, né? Então... É. Ramon é Ramon. Ramon é Ramon. Ramon é Ramon. É o slogan não, vai. Ramon é Ramon. Se bem que eu tô diminuindo o fumo, que já é uma coisa sensacional pra mim. Uma ótima coisa. Mas todos os tipos de fumo? Cara, quase todos. quase todos. É que tem uns que eu não fumo, então não tem porquê. Ah, não, mas todos que você fuma, eu tô falando. Não, todos que eu fumo. Ah, tá bom. Todos que eu fumo. Então, outra inabilidade. Eu tenho uma completa inabilidade com animais. Os animais me odeiam, cara. Assim, ó, cachorro na rua quer me estraçalhar. É, os humanos também te odeiam. Passarinho me ataca. O gato, talvez, acho que é o único bicho que ainda gosta de mim um pouco, assim, não me ataca. Não, mas... ele finge pra poder comer. Pode ser. Mas assim, todo aquele tipo de animal na rua não gosta de mim, bicho. Eu e o Ramon, essa madrugada, andando pro Frederico, e um cachorro na rua queria começar a correr atrás de nós, no meio das 2 horas da manhã. Ah, porque não correu? Porque o Ramon é muito feio, assustou ele. Não, é que ao contrário dele, eu tenho habilidade com animais. É, então... pode ser. Se estiver sozinho, talvez tivesse atacado. Ou seja, sua feiura te dá habilidade com animais. É que o animal se identifica. É, entendeu? O animal se identifica, ele acha que eu sou um animal. Acho que é mamãe, né? Com essa cara de cachorro sem dono, só pode ser um de nós. O mendigo. Fala aí, Ana, uma inabilidade de você ou de nós. Ah, eu não sei. Pode xingar a gente, estamos aí. Para isso. Não, é incrível. Agora, só um adendo sobre a nova música da entrada tema do On Fire. Eu tô me sentindo na porra de um anime. Parabéns, seu otaku fedido. O cara está criticando e Cruel and Your Tices. Mas é legal essa música. Eu não acho legal, cara. Mas eu acho. Ah, lembrei uma habilidade minha. Fala. Você é retardado. O quê? Socializar com velhos. Senhora, gente velha. Velhos. Senhores velhos. Socializar com velhos, ok. É, não dá. Você não consegue conversar com eles? Teu avô? Não, eu converso, mas... Todo mundo da tua família te odeia. 5 minutos depois eles estão me odiando. Por quê? Não sei, eu sou amorzinho. O que tu fala pra ele? Eu sou amorzinho, não sei. Não, você não é amorzinho. Sou sim. É que eu gosto. Eu te acho amorzinho porque eu gosto de ti no fim do tempo. Nossa. Viu, isso foi uma declaração. Os velhos não gostam de mim. Tá, mas o Ramon é velho. Mais velho. Tá, mas agora eu me lembrei de uma outra. Eu tenho total inabilidade com crianças. Ai, boa. Eu amo criança. Eu tenho muito. Eu tenho problema com criança, cara. As crianças parece que elas querem me matar. Olha só, quando você vai na festa de criança, você já pode começar não chutando na cabeça dela como se fosse uma bola, entendeu? Já começa bem. Já ajuda se você já não ajuda, fazer isso. Talvez assim você já ganhe um brigadeiro. É. Que graça tem, cara? Eu vou lá comer o brigadeiro e dou fora. Não tem por que ter a convívio. O Ramon é aquele tipo de tio que no futuro ele vai ficar bem no inferno de criança. Não vai ter sobrinhos, porque ele vai matar as crianças. Não, ele vai ficar bem no inferno de criança, tá ligado? A criança fez aniversário, ele tá lá... Essa aí mesmo, né? Mandando áudio no grupo da família, né? Sentado no chão, tá ligado? Com a camisa aberta, assim... É isso aí, que eu botei pinteiro no saco, não sei o quê. Já tá machucando as menininhas. Aê, Ronaldinho, tá mandando a ver. Ronaldinho, o nome do sobrinho ele vai ser Ronaldinho. Ah, não vai ser eu que vou escolher, então? Tu tem irmão, Ramon? Tem irmão. Ah, então, eu tenho 3 sobrinhas também, mas tem quase minha idade, os guris, então... Como assim? É que tipo, eu vou ele explicar... Ele não tem 19, ele tem 45, tá? Aí é a prova. Não, eu vou explicar uma coisa. Eu também tenho um sobrinho meu que é mais velho do que eu. Eu tinha uma amiga que ela... Por quê? Porque o meu pai teve 2 casamentos. Ah... Então, um casamento dos anos 70, 60, rolou uma coisa e o casamento com a minha mãe outra coisa. Ah, tá explicado. Ô, Tênica. Hoje o programa tá de qualidade, porque o Matheus fica mexendo nos cabos ali, e daí ele estraga toda a gravação. Né, Matheus? Tô tirar no ar, né? Porque isso daqui tá uma porcaria. Né, Tênica? Né? Enfim. Inabilidades. Cara, eu acho que eu tenho uma inabilidade de manter papéis lisos. Eu não consigo. Meus papéis que eu vou entregar tá amassado. Tem que entregar um papel da faculdade ou em qualquer lugar, ele tá amassado. E eu posso levar ele numa pastinha que ele vai tá amassado. Eu não sei se... isso chama, não é inabilidade, é incompetência. Pode mesmo ser. Mas é, cara, eu não sei, tipo, eu boto ele de algum jeito que ele fica amassado. Cara, eu aprendi a como não amassar papel trabalhando office boy. Você trabalhou do office boy? Eu fui office boy. Você foi demitido? Não, eu saí pra ir pra faculdade. Ah, tá. Eu nunca fui demitido num trabalho, cara. Ó. Oh. Né? Eu que me demito dos lugares. Eu que me demito. Eu sou rebelde. Eles tinham medo de demitir o Ramon, ele pode explodir o lugar e tal. Não, é que eu tenho bons contatos. Pra explodir o lugar. Pra explodir o lugar. Não, tanto pra um quanto pra outro. O pai dele é advogado trabalhista, né? Aí ele vai ficar com medo mesmo, vamos demitir o Ramon, vamos tomar um processo bonito. Então. Não, mas eu trabalhava pra um advogado. Ó, a outra inabilidade minha, não mexer no cabo do microfone. Deixa o Matheus pistola. Mas eu já não encostei no microfone ainda, tô aprendendo, ó. Mas agora você estragou a gravação, né, Matheus? Obrigado. Hoje estamos com materiais de qualidade, cedidos pelo nosso maravilhoso governo federal. Brasil, um país de todos. Inclusive, amanhã o Matheus vai entrar em greve, porque ele é um servidor rentista miserável. Comunista. Enfim. Coitado, tá, tamo acabando, Ana, lá, coitado. O cara é gente boa. O Matheus? Uhum. Tá, vai. Vai. Não sei se tem esse tal, vai. Uma, não, vai, eu não tô vai, lembrado vai, de alguma assim. Tchananá. Você, Ramon. Eu podia citar... Não, não vou citar isso. Por quê? Na infidelidade de algumas pessoas que participaram e participam atualmente do On Fire. Mas eu não vou citar, não quero estragar namoros nem casamentos, mas eu vi certas coisas que não podem ser desvistas. Poxa, Ana. Não, nem é Ana. Poxa, Ramon. Não é Ramon também, Gabriel. Não, vamos deixar suspenso no ar. Tá, outro, vamos. Pra quem ouve um fire, tenta descobrir. Caraca. Mas eu já vi, eu sei de coisas. Ô, louco. Sei de coisas. Ramon informado. Se vocês perceberem algumas coisinhas em certos episódios do On Fire, vocês vão perceber quem eu tô falando. Procurem. Eu acho que a gente sabe, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem a gente tá falando. Enfim, tu vê que você tem vídeo hoje, né, galera? Pode pegar o que tu falou, né? Sim, eu botei a mão aqui. Por quê? Por que motivo? É, pessoal, é isso aí. Descubram. Eu não... É, doença mental, né? Seus doentes mentais. Ó, filho, uma outra inabilidade minha é não ofender as pessoas. Eu tenho uma habilidade, eu diria, é fazer piadas com humor negro no limite da ofensa. E o On Fire tá aí pra gente usar isso, né? E ofender as pessoas até ela ter vontade de chorar. Exatamente. Ó, quer um abraço? Quero. Depois do programa. Eu já ofendi, nessa faculdade, eu já ofendi professor, aluno, servidor, pessoa com deficiência. Eu já ofendi todo mundo, cara. Acho que eu não tenho uma camada. Nós temos piadas de humor negro bastante pesadas. Eu já, acho que eu só não ofendi o reitor ainda. Não, mas você mas vai. Mas estamos nesse projeto. Você vai ter essa oportunidade de ofender o digníssimo, magnífico reitor Paulo. Eu queria ter ofendido o Arci, só que eu não consegui, porque no dia que eu fui jogar bola com vocês, ele não foi. Não, eu consegui. Eu cheguei no Arci e falei: esse é um. Essa é uma pessoa com muita moral fora de campo, mas nenhuma dentro. Nossa. Não adianta. Não, mas isso não é ofensa. Aí você tá com uma crítica social foda. Eu quero fazer aquela ofensa bonita, entendeu? Tipo que a gente pensa pra ficar no último programa, que ela gosta daquele desgraçado Romero Brito! Enfim, né? Nesse esquema. É nesse esquema, insultar. Né? Insultar a pessoa. O lado pessoal da pessoa. Essa é a minha habilidade e a minha inabilidade é fazer isso quando eu não quero. Eu tenho a inabilidade de não conseguir falar palavrão. De não conseguir parar de falar palavrão. Não, por exemplo, assim, ó, às vezes eu tô fazendo uma brincadeira com uma pessoa e ela se sente ofendida, mas não é porque eu quis ofender. Tipo, é tão comum. É tão comum que acaba sendo um hábito. Eu sou filha da puta acostumado a isso. Exato. Pô. Eu tenho problema de não conseguir falar palavrão. Não conseguir parar de falar palavrão, porra. É o tempo todo. Já largou um, né? É o tempo todo, caralho. É hoje que o Vitor termina esse programa, mas... É o tempo todo eu fico falando isso, cara. Porque, porra, o cara é tipo já costume, já entende? Deu três nessa frase assim, só. Ó, tem uma professora nessa faculdade, que eu não vou citar o nome aqui, tá? Não quero falar o nome dela. Mas eu tenho uma inabilidade de entender o que ela quer de trabalho. Porque ela manda os trabalhos no Moodle com as instruções e eu não entendo jossa nenhuma do que ela quer dizer. Eu juro. Tipo, ela escreve lá duas páginas explicando o trabalho e eu fico... E eu fico assim, ah, tipo... Tá. O que, que você quer com isso, cara? Por quê? Por que desgraças? Por que isso? E eu não consigo. Eu fico, tipo, boiando até alguém me explicar o que eu tenho que fazer. É a única professora que tem isso. Eu não consigo, juro. É, tem certos. Tem. Os professores do UFSM são bastante interessantes, mas não vou citar nenhum pra não ser demitido. Minha falta, não tento ser ferrado. Eita. Não, não. Tem e você, Ana, você tem mais uma inabilidade sua? Filha da puta! Nossa senhora! Acabamos de perder a audição no Fire. Meu Deus. Merda. Isso vai estar vai na gravação depois? Vai. Tem que editar, né? Tu edita essas graças, que trabalho é seu. Né? Servidor público. Mas isso vai aparecer na live, vai ser uma cena interessante, todo mundo atirando. Pra começar, que servidor público nem é gente. Já começou por aí. Meu Deus. Sério, eu perdi, acho que uns 10% da audição. O que tinha sobrado do... Eu já sou meio surdo. O que tinha sobrado já foi, né? Já sou meio surdo. Pra manter o bom humor na TPM. Mais na verdade, não é minutos. Manter o bom humor. A Ana na TPM, ela não consegue manter humor nenhum. Tipo, ela fica triste e feliz, ela chora, ela fica pistola. Aí eu brigo com vocês, eu já quero abraçar vocês. Daí é um negócio louco, mas eu não consigo deixar o tão humor por mais de 5 minutos. Já tá trocando e daí fica, não dá certo. Pistola. Existe num verso, se pegar os primeiros episódios, tem um ou dois que ela tava em TPM e ela ficou muito brava. Tipo, ela tava... Ela nem falava, ele falava, não sei o que, oi Ana. É. É, isso aí mesmo. É tipo isso. Fala comigo! Quer um chocolate? Eu quero. A gente tinha que ter, né? Hoje já não. Que a gente tem a Genara e a Ana, a gente podia ter tipo um estoquezinho, né? Tipo um frigobar, assim. Eu apoio não, essa ideia. Eu ia acabar... Fala TPM! Eu ia acabar roubando o frigobar, cara. Gordo, ia comer tudo, né? Sempre tem um gordo. Não, você pode ter tudo na vida. Não, mas eu vou dizer uma coisa agora, meio fora da ideia do programa, mas interessante. Sempre tem um estereótipo do operador de som. De rádio. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Não, não. Que é gay, né? Não, não. Que é sempre o gordo atrás da... O Matheus é a prova. Sempre tem um gordo atrás da... O Matheus era gordo. Agora ele tá ficando fitness. Hoje o Matheus é fitness. Mas antes do Matheus tinha o Jonathan. Aliás, abraço pro Jonathan. Hoje tá na Rádio Aquele Universitária. Gordo, maldito. Era gordo. Maldito. Gordo. Gordo, maldito. Era gente boa, um dos melhores técnicos. Cada vez mais gordo, cada vez mais maldito. Mas gente boa pra caralho. Jonathan era o exemplo de gordo do som. É o gordo do som. Sempre tem o gordo da técnica. Não? Se você trabalha em técnica e não tem um gordo da técnica, talvez você seja o gordo da técnica. Mas e quando o Matheus emagrecer? Ele tá nesse caminho aí, né? Já emagreceu alguns quilos. Não, aí talvez eu vire o gordo da técnica. Pode ser. Eu sou gordo já. Provavelmente. No contrário, ele tem tipo um peso mínimo, né? Circunferência de cintura, 85 centímetros. Tem que ser, no mínimo 90 quilos. Tem que ter o gordo da técnica, entende? Sempre tem. Eu sempre o gordo tá no som. Nunca tá no vídeo, assim, nunca ó, tá ó, na Matheus, foto, é o som. O Matheus, ele é um cara que assim, ó. Ele era abeldado com 100 e poucos quilos da mesa de som da rádio. E daí ele falou, não... Desse jeito assim não dá, eu não consigo ver meu pau, aí o que eu vou fazer? Aí falou, vamos dar um jeito nisso aí. Entrou na academia, parou de comer 2 pizzas por dia, entrou no jeito. Em um mês perdeu quanto, você tinha contado? 12 quilos em um mês, cara. 12 quilos em um mês. 2 meses. 6 quilos em um mês. Mas a média. 6 quilos em um mês. É um bom, uma boa perda, sim, né? Viu que eu sei fazer conta? Eu falei que era 6 quilos em um depois mês. Depois que eu falei, é fácil, né? Mas ninguém... Eu falei antes! Ninguém ouviu! Ouvi o programa que vocês vão ver que eu falei antes! Ninguém ouviu. Aí você viu o seguinte, né? Percebe a relação em seguinte, que o fato do... Quanto mais o Matheus ficar magro, mais problema tem na mesa de som. O que prova a teoria do Ramon, do gordo do som, ele precisa ser gordo. Engorda os 12 quilos de novo. Mas ele, é que assim, por 2 meses ele foi o rato da academia, tá ligado? Puxando ferro lá e não sei o quê. Até hoje. Aí agora ele tá... Ele desistiu, assim, ele bateu uma depressão profunda. Agora ele tá metido a dormir, tocar violão. Fazer óculos. Não, fazer óculos, não, né? Fazer greve. É mentira que ele também é errado da academia e ainda aparece na academia. Ele nem pra fazer greve direito e caminhar, não vai ficar dormindo em casa. Inclusive, eu vou entrar na academia. Achei que ia fazer greve. Eu tô vai estar na greve. Não trabalho mais. Enfim. Gente, vamos... Também, Augusto, vamos fazer greve? Vamos. Compra o fardo de cerveja e um cigarro. A inabilidade do Augusto é participar do non-farm. Sempre que eu chamo ele, tem alguma coisa a fazer. Agora ele tá trabalhando aqui. Aí se foi, né? Ele gravou um episódio de gírias. Foi muito bom. Enfim, vamos terminando o on-fire por aqui. Por hoje, mais alguma última constatação? Alguém sobre falta de habilidades? É, não. Talvez a nossa falta de habilidade do programa em ter audiência. Em ter audiência e ser bom, né? Ou seja, fazer o programa. É por isso que quando eu apresento um Fire pra alguém, eu falo, não, ouve isso aqui. É um lixo, tá? Já tá pensando que é um lixo. É, eu já falo, assim, tu fala muita merda. O pessoal merda, da locomotiva já começa dizendo que o programa não é o que exatamente é. Mas ele é um lixo feito com carinho, entendeu? É um lixo feito com amor. É tipo aquele presente que criança faz na escola pro dia dos pais, tá ligado? É um lixo, mas um lixo feito com carinho. É um lixo feito com amor. Quem ouve, às vezes, aceita. Às vezes. Às vezes tem programa bom, tem programas como esse, que foi uma porcaria. Mas tem programa bom. Acho que a questão é a gente ainda não encontrou o público certo, entendeu? Qual que é o público Talvez certo? Pessoas surdas. Talvez. Ou com um sério problema mental. Com sérios problemas mentais. Enfim, então, agradecemos a audiência. Por favor, Ramon, quais são nossas redes sociais? As redes sociais, temos o Facebook com o FireFW, o Twitter com o FireFW, o Instagram com o FireFW, e também você pode nos procurar via podcast, via sistemas de podcast, e também pelo iCloud, que não é só possível de operar por Apple, mas também nos computadores. Eu não consigo abrir o podcast Addict, mas E o que tem que fazer no iTunes? Ah, mete 5. Igual no mundo aí, isso aí, galera. iCloud, não, iTunes. iCloud, onde vai abrir o canal no YouTube. Enfim, e... Você falou do e-mail também? Eu não prestei atenção. Falou do e-mail também. Não, então mas tá muito eu tenho um e-mail lá, cara. Então tá muito ótimo. Arroba, é, tudo OnFireFW, pronto. Tá muito top. Põe tá top. OnFireFW, é mais fácil mandar no nosso Facebook. A gente mandem nudes para a Ana, agradecemos a sua audiência, repetindo. Ou a... Calma, para. Acesse... Não acabou ainda. Ainda não, bicho, calma. Acessem o site Locomotiva 26... Acessem o feed deles também, eles têm o Locomocast, o Literativa, também tem o Locomodrops, são a galera com o dedo, tem meus contos lá também, tem crônica, tem review, tem análise, tem... Os contos deles são bons, leiam. Óbvio, obrigado, Ana Top, aê! Oh, uma habilidade minha é fazer escrever, galera! Não, na verdade ele subornou ela no início do programa. Com rola, sacanagem! Eita! Adiós! Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on like that, like that. Pull a little Mitchell, don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm